Se chama Te Amar Foi Ilusão. Eu sei, talvez eu tenha sufocado o teu sentimento, não consegui sintonizar teu pensamento, saber o que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei, será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Que ilusão foi te amar. Vai encontrar alguém que você ame, que te faça o que fez comigo. Só te engana. Vai aprender a viver e dar valor no amor de quem te ama. Enganei o tempo todo com o seu olhar. Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Que ilusão foi te amar. Vai encontrar alguém que você ame, que te faça o que fez comigo. Alguém que só te engana vai aprender a viver e dar valor no amor de quem te ama. O começo da nossa história veio de um violão e voz. A partir daí nós começamos a fazer sucesso pelo Brasil, através dessa simplicidade, né, do violão e voz, depois do acústico que a gente gravou, que vocês consagraram. Mas essa música é uma coisa impressionante, porque ela te dá várias dimensões. Ela não tem barreiras, ela não tem línguas, e a música te dá várias opções para você fazer tudo. E o mais importante disso tudo é que essa canção que a gente canta é uma canção que veio do campo, que veio do sertão, a música sertaneja. Eu quero mostrar essa grandiosidade que a gente pode atingir.